Então, uma boa noite a todos. Que a paz do Mestre esteja com todos. E para nós também é uma alegria sempre voltarmos a esta casa e podermos partilhar das ideias, desses conhecimentos que vamos obtendo junto da doutrina. Todos nós, em algum momento da nossa experiência, daqueles leitores que vamos nos tornando, vamos nos apropriando das obras espíritas, e um livro que é fundamental para nós é o Evangelho segundo o Espiritismo. É um livro que nos acompanha por toda a vida, porque por mais que nós leiamos esse livro, nós sempre vamos descobrir novos ângulos dos ensinamentos de Jesus. Ali Kardec se propôs a explicar várias das colocações que Jesus fez, os ensinamentos que Jesus transmitiu. Logo no início ele esclarece que ele optou por colocar ali o ensinamento moral, aquilo que não daria margem para discussões entre as religiões, aquelas ideias que são fundamentais. As questões históricas e outras ele não abordou nesse livro, porque ali o objetivo era nos trazer não somente conforto espiritual, mas também missões que nos ajudassem em nossa evolução espiritual aqui na Terra. Há um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 25, que ele é um capítulo muito alentador. Ele nos ajuda a ter ânimo, coragem, porque o próprio título ele já nos ajuda a pensar e a refletir em formas de encontrar ali a solução para os nossos problemas. É o capítulo 25, Buscai e Achareis. Ali nós temos as explicações então que foram dadas sobre o que significou Jesus dizer busca e acharás. Em muitos momentos da vida nós ouvimos as preleções, as pregações sobre essa passagem e nós muitas vezes não entendemos do que realmente Jesus estava dizendo que nós acharíamos. Vamos buscar o que e o que nós vamos encontrar. E ali ficou bem claro que nós sempre seremos auxiliados, sempre receberemos o auxílio que nós buscamos. E é algo que nós precisamos sempre ter muita confiança em nossa experiência aqui terrena. É nunca duvidar desse amparo que nós recebemos. Porque nós somos tão auxiliados, mas tão auxiliados, que nós não sobreviveríamos sem esse apoio divino. A existência humana, ela é cheia de desafios, de problemas, de catástrofes, de desastres, de dor, de sofrimento. Basta nós verificarmos nas redes sociais, quando as pessoas trazem aquelas notícias tristes e felizes, ou pela internet mesmo, os diversos sites, ou os programas de televisão, nós vamos vendo que há sempre algo contrário à nossa existência aqui no mundo. Mas há algo impressionante também. Por mais ameaçador que o mundo possa parecer, a existência humana é sempre triunfante no planeta. E por mais catástrofes e ruína que possa acontecer na vida de alguém, há sempre grandes exemplos de pessoas que conseguiram sair do fundo, do abismo mais profundo, e chegaram a um estágio de vida muito melhor. O que é isso que está por trás, então, dessa força que sustenta a humanidade ou sustenta o indivíduo? É esse amparo, esse apoio divino que nos garante a existência. E ele é permanente, independente do que nós fizermos, nós sempre contaremos com algo a nosso favor. Mas nós temos a possibilidade de ampliar esse apoio divino que nós recebemos. Nós podemos multiplicá-lo, nós podemos torná-lo ainda mais efetivo em nossa existência. Daí Jesus ter dito, buscai e achareis. Porque antes de achar algo que nos é devido, que nos é endereçado, nós temos que primeiro fazer algo que nos cabe, que é nos mover, é buscar. Buscar envolve você sair do lugar, é você se movimentar. Quando Allan Kardec interpretou esse ensinamento de Jesus, trouxe a explicação sobre ele, ele fez uma comparação. Ele disse que o ensinamento buscai e achareis é semelhante a ajuda-te e o céu te ajudará. E isso é o que nós devemos então sempre pensar. Já tenho o apoio divino, já recebo esse apoio permanentemente. Porém, se eu fizer a minha parte me ajudando, esse apoio se efetivará muito mais. Se eu me ajudar, os céus me ajudará ainda mais. É isso que nós vamos então buscar interpretar nesta noite. Como aplicar essa ideia que é desenvolvida ali nesse capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, na aplicação da solução dos nossos problemas pessoais. Quando Kardec desenvolveu esse tema, então, ele nos traz ali algumas indicações sobre a importância do trabalho. Quando nós pensamos em trabalho, normalmente nós pensamos no trabalho material, e ele é fundamental na nossa existência. Nós temos que trabalhar para obter os recursos necessários para a nossa sobrevivência. Quando por um problema de saúde já não podemos mais, então nós vamos contar com a assistência da família, da sociedade, ou aquela mesma que nós criamos, através do nosso trabalho em alguma época anterior. O trabalho para a solução dos nossos problemas, ele é fundamental. Há pessoas que aguardam sempre a solução vinda da parte de alguém, esperando alguém que atenda às suas necessidades. E muitas vezes o indivíduo ele está tão fragilizado, ele está tão vulnerável, que ele sozinho não consegue se sustentar, não consegue se manter. É quando a sociedade e as pessoas precisam, por solidariedade, amparar esse indivíduo. Mas se nós quisermos realmente a superação das nossas limitações materiais, tem que ser pelo nosso merecimento, pelo nosso esforço, porque senão nós sempre estaremos à dependência de alguém. Nós precisamos levar em conta isso. Isso não é muito difícil nós percebermos, então, que é através das nossas ações, do nosso trabalho, que nós vamos encontrando a solução para os nossos problemas. Mas há uma outra dimensão do trabalho que ela é muito importante na solução dos problemas. Não basta o indivíduo apenas trabalhar materialmente, ele apenas cumprir ali o seu dever e aguardar a sua remuneração. Muitas vezes, na solução dos nossos problemas, nós precisamos colocar em andamento o trabalho intelectual, o trabalho de pensar sobre os nossos problemas, de encontrar saídas sobre eles. E é sobre isso que falaremos nessa noite, procurando indicar algumas ideias que nos ajude a pensar melhor como encontrar a solução dos nossos problemas, porque elas existem. Todos nós, quando reencarnamos, quando viemos para este mundo, já sabemos, viemos com provas e expiações, não é mesmo? Viemos com desafios pelos quais nós temos que passar, porque é da natureza do mundo material a vida cheia de desafios. Mas nem sempre nós seremos realmente vencidos por esses desafios. Na maior parte das vezes, nós pensamos que estamos passando por um problema porque ele é uma prova, é uma expiação e não tem nada a fazer. E esse é um pensamento errado. Na verdade, se nós passamos por uma prova e uma expiação, não é para se entregar a elas. Não é para dizer simplesmente, eu tenho que sofrer, eu tenho que passar por esse sofrimento para pagar uma dívida do passado. Esse é um pensamento muito simplista, que reduz muito a ideia da lei de ação e reação. Quando Deus permite que nós viemos para o mundo material passar por provas e expiações, não é para nós sermos criaturas vencidas, humilhadas, fracassadas, derrotadas, sem felicidade. Na verdade, nós viemos para cá para vencermos as nossas provas e expiações. Esse vencer nem sempre significa que nós vamos obter os resultados como nós imaginamos. Eu vim numa prova da pobreza, então eu vou vencer a prova da pobreza e vou me tornar milionário. Não é isso. Eu vim na prova da pobreza, mas eu venci sendo um indivíduo digno, honesto, trabalhador, íntegro, e a pobreza não me venceu. Eu vim na prova da doença, não para apenas sentir dor, mas para buscar a cura dela, para buscar um alívio também, e encontrar nesse processo um grande aprendizado. Eu vim para uma prova de solidão, não para ser uma pessoa triste, isolada, esquecida do mundo, mas eu vim para fazer novos amigos, encontrar novas relações na vida. Cada experiência negativa que nós temos na vida, nós podemos tirar um proveito dela. O problema é que se a gente pensar que nós viemos para sofrer mesmo, e temos que sofrer e temos que passar por isso, nós não descobrimos o potencial que nós teremos de encontrar a felicidade. Allan Kardec, na questão 920 do Livro dos Espíritos, ele perguntou para os espíritos se a vida material era realmente só de provas e expiações, se aqui era apenas um lugar de sofrimento e se nunca poderíamos ser felizes. E os espíritos superiores confirmaram que aqui, o mundo material atualmente, é um mundo de provas e expiações. É um mundo que nós estamos sofrendo os efeitos das ações desequilibradas que nós criamos no passado. Mas há algo magnífico nessa resposta que os espíritos superiores nos deram. Eles disseram também que, além da nossa vida material aqui ser de provas e expiações, nos cabe sermos tão felizes quanto a vida nos permite ser. Então nós podemos conceber que em uma vida de provas e expiações, nós também podemos encontrar a felicidade. Não aquela felicidade fantasiosa, que muitas vezes nós imaginamos que ela será aquele estado permanente de alegria, de bem-estar, de contentamento, de saúde, que nunca se abala. Mas é uma felicidade que é um estado mental daquele indivíduo que se fez forte e vencedor de cada batalha que a vida lhe impõe, sem nunca perder o sorriso, sem nunca perder a alegria, sem nunca perder a satisfação de viver. E nós vemos que há inúmeros exemplos de pessoas que demonstram isso. Há lugares em que há pessoas que estão por muitos anos hospitalizadas. Devido à debilidade grande que seus organismos têm, eles precisam de um ambiente hospitalar permanente. Outros estão muitas vezes em abrigos, porque estão muito idosos e foram abandonados pela família. E nós sempre encontramos nesses lugares algumas pessoas muito tristes, e mais raramente nós encontramos algumas que, apesar de estarem nessas condições, elas se mantêm ainda felizes. Porque elas não dependem das condições exteriores necessariamente para amar a vida, para abençoar a vida. Elas descobriram em sua experiência dolorosa, em sua luta, outros elementos que as tornam felizes. E assim nós vamos encontrando no dia a dia também pessoas que passaram por grandes avalanches em suas vidas. Vidas que foram totalmente comprometidas, atacadas, pessoas que sofreram grandes dores e elas ainda assim encontram uma grande força para viver. Elas são um grande exemplo que nós temos e devemos nos inspirar nessas pessoas que venceram grandes provas e que ainda assim conservaram a alegria de viver. Elas são inspirações para nós. Pessoas que perceberam que há algo a mais na vida para nos sentirmos felizes. E poderíamos até dizer que o simples fato de estarmos aqui já é um motivo de grande felicidade. Porque quando nós estamos aqui encarnados, nós estamos naquela experiência que milhões de almas no mundo espiritual estão aguardando ansiosamente, que é justamente esse mundo de desafios, porque é aqui que a gente desenvolve os nossos potenciais. É aqui na vida material que grandes capacidades que nós trazemos como semente, germem dentro de nós, podem germinar, crescer e frutificar. É aqui nesse embate, nessa vida que muitas vezes a gente amaldiçoa, muitas vezes a gente reclama, é aqui que nós temos a grande capacidade de evoluir para essa condição que nós estamos agora. Nós também evoluímos no mundo espiritual através de aprendizado, de experiências, mas aqui no mundo material é a experiência maravilhosa que o espírito na nossa condição pode pretender. Porque o mundo, ele oferece muitos desafios desagradáveis, mas ele também oferece muitas coisas positivas. O mundo oferece muitas coisas maravilhosas, como o carinho, a fraternidade, o amor que nós podemos compartilhar sempre. Nós vemos que as pessoas em momentos de grande dor, elas se tornam profundamente solidárias. E laços de amizade, de carinho, de ternura se aprofundam nesses momentos. E ali nós percebemos o quanto é importante a nossa vivência em sociedade, a nossa vivência em família, a nossa vivência no grupo de amigos. Porque ali nós vamos encontrando algo que é extraordinário. Algo que nos aquece, que nos faz sentir bem quando nós sentimos e quando nós sabemos que somos alvo dele, que é o amor. Quando sentimos isso, nós percebemos a vida, por mais desafiadora que ela possa ser, ela nos oferece uma grande oportunidade de estarmos uns com os outros, de nessa experiência de estarmos juntos, aprendermos uns com os outros e de desenvolver em nós o afeto, o sentimento de fraternidade, de amor, de solidariedade. Essa é a maior riqueza que o homem pode pretender. Porque isso é algo que nos acompanha permanentemente, nesta vida e na outra, e nas outras, e por todo o infinito. Por isso que o amor que nós desenvolvemos entre nós, em nossas relações, em nossa vivência, é o bem maior que nós tiramos dessa vida. O problema é que muitas vezes, em meio a muito sofrimento, a muita dor, a muitos problemas, nós esquecemos de perceber que ali, no convívio com as pessoas, é que nós podemos encontrar Deus. É no amor que nós desenvolvemos uns para com os outros que nós passamos a desenvolver o amor a Deus. E é nesse momento que nós vamos nos integrando ao Criador à medida que amamos as suas criaturas, à medida que desenvolvemos um sentimento de afinidade com os outros. Não foi à toa que Jesus disse que o segundo grande ensinamento era semelhante ao primeiro. Quando os doutores da lei quiseram colocar Jesus numa situação difícil, para que usassem as palavras dele contra ele, dizendo que ele estava menosprezando algum dos ensinamentos de Moisés, porque chegaram para ele e perguntaram assim: qual o maior mandamento da lei de Deus? E aí Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E ele completou a lição dizendo: e o segundo semelhante ao primeiro, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele deixou claro: quer amar a Deus, quer estar em harmonia com o Criador de tudo, quer viver em abundância de sentimento, de paz interior, de equilíbrio, de segurança, de estabilidade, ama o teu próximo. Porque Deus é algo muito abstrato para nós ainda. Nós temos muita dificuldade de entender o ser que é, que existia antes de tudo existir, que existe e não faz parte do mundo material nem do universo, que está além dele, de um ser que conhece o futuro, mas nos dá o direito de liberdade, então esse futuro depende essencialmente de nós, mas ele não interfere no nosso livre-arbítrio, desse ser incrível que é Deus. Para nós é muito difícil dizer como eu vou amar algo tão abstrato. Por isso que Jesus diz que o segundo ensinamento, amar ao próximo como a ti mesmo, era semelhante ao primeiro. Porque à medida que nós vamos desenvolvendo o sentimento do amor, nós vamos nos integrando e vamos nos tornando capazes de um dia compreender Deus, de um dia sentir, muito além do raciocínio, muito além das definições, nós não vamos dizer: eu conheço Deus, eu acredito em Deus. Eu vou dizer simplesmente: eu sinto Deus. Porque é através desse sentimento que nós vamos criando fraterno, profundo, e que vai se estendendo além da nossa família, além dos nossos amigos, é que nós vamos realmente sendo capazes de compreender. E é um raciocínio simples para entender isso. Deus ama tudo o que criou? É só amando tudo o que Ele criou que nós seremos capazes de entender. É a única linguagem que existe entre nós e o Criador. O problema é que quando nós passamos por provas, por expiações, por dores muito grandes, nós somos levados pelo sofrimento a esquecer muitas coisas, inclusive essas ideias sobre Deus, sobre o próximo. E nós não conseguimos vencer essas provas e elas nos derrotam. É aí a importância de aplicarmos isso que Allan Kardec disse no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Usar o trabalho para a solução dos nossos problemas, para que possamos estar em harmonia e dessa forma estarmos em sintonia com todas essas ideias de harmonia e de paz. O trabalho material já dissemos que não é o mais difícil de ser realizado, mas o trabalho intelectual é o que nos falta muitas vezes na solução desses problemas, que nos impede de alcançarmos mais da vida que nós recebemos. Então vamos falar de algumas indicações do que nós podemos fazer para alcançarmos uma solução maior dos nossos problemas. A primeira coisa que nós devemos exercitar é o reconhecimento, e nós podemos fazer isso através do estudo que a Casa Espírita nos oferece. Aqui a Petrângela nos convidou no início da palestra a virmos aos estudos às segundas-feiras. Isso é importante, porque nós, quando viemos à Casa Espírita, nós conseguimos estudar melhor. Sabe por quê? Nós temos um ambiente espiritual preparado pelos benfeitores espirituais. Aquilo que sozinho em casa a gente lê e não entende, aqui, com alguém que lê, que comenta, que explica, e ampliado pela influência benéfica dos benfeitores, surgem coisas maravilhosas, ideias que nós passamos a entender melhor sobre a nossa vida. Por isso que é importante nós virmos não apenas para um tratamento espiritual, mas virmos para continuarmos depois a nossa saúde integral, através de ideias renovadoras que a Casa Espírita nos traz através do Espiritismo. Nós podemos, através desse conhecimento, fazer uma revolução em nossas vidas, porque a nossa compreensão do mundo se modifica muito. E nós vamos aprender nessas lições, por exemplo, que nós somos muito auxiliados espiritualmente. Nós recebemos um amparo muito grande e nós temos que estar sempre preparados para entender como é esse amparo. Lembrando que os benfeitores nos ajudam sempre, mas eles nunca nos poupam daquilo que é a nossa parte, que é o nosso dever, que é a nossa obrigação. Um espírito benfeitor, ele pode até nos arrumar um emprego. Sabendo das nossas necessidades, eles podem encontrar uma forma de nos ajudar materialmente. Mas se eu não me levantar de manhã e ir procurar esse emprego, é raro as vezes que alguém vem bater na porta: você quer um emprego? O benfeitor, ele pode nos curar. Os espíritos fazem curas em nós dentro de casa, mas eles esperam que nós também viemos ao centro, vamos ao hospital, buscar a solução desse problema de saúde. Porque tem uma parte que nos cabe nessa interação do auxílio espiritual. É nós fazermos aquilo que nos compete. Se nós não nos cuidamos, por mais que eles se movimentem a nosso favor, nós não vamos solucionar os nossos problemas. Nós vamos sempre ficar repetindo experiências porque nós não estamos fazendo aquilo que nos cabe. Então lembrar sempre, somos auxiliados, mas tem algo que nos cabe realizar. E como nós vamos então interpretar essa ideia do trabalho intelectual na solução dos nossos problemas? Nós vamos ver algumas ideias aqui, ó. Vamos pular essa parte. Primeira coisa que nós precisamos pôr em andamento é pedir auxílio. Nós aprendemos através da doutrina que todas as nossas orações são sempre respondidas. Sempre. O problema é que às vezes a gente pede de forma errada. A gente pede de um modo achando que Deus é um serviçal. Deus, me dá isso. Deus, faz isso para mim. Deus, tira essa pessoa do meu caminho. Deus, castiga ela para mim. Deus, muda meu pai. Deus, faz a minha mãe ser assim. Deus, faz meu filho ser assim. Olha que ilusão que nós temos de ficar dando ordens para Deus. Deus, faz isso. Deus, faz aquilo. Me dá isso, me dá aquilo. Nós esquecemos quem Ele é, ou o que Ele é. Na verdade, nós temos que pedir a Deus de uma forma em que nós não vamos pedir que Deus mude as circunstâncias do mundo para atender os nossos caprichos. Mas nós vamos pedir de uma forma humilde e pedir: Deus, que eu preciso aprender com essa experiência que eu estou vivendo? O que me falta descobrir sobre mim mesmo à medida que eu tenho contato com uma pessoa que é um desafio na minha vida? Porque normalmente a gente pede a Deus para castigar o outro ou para tirar ele do meu caminho. A gente lembra de pedir: Deus, eu quero converter o meu inimigo no meu amigo? Aí já é demais, né? Aí já é um atrevimento da minha parte dizer isso, porque não é fácil realmente. Nós temos que vencer muito do nosso orgulho para imaginar o inimigo como amigo. O que Deus quer em relação a isso? Em relação a duas pessoas que têm conflito entre si? Ele quer que essas pessoas se amem, não é? Então adianta eu pedir para Deus punir aquela pessoa, afastá-la do meu caminho? Estou indo contra os desígnios dele. Um inimigo, quando cruza o nosso caminho, foi porque Deus permitiu, para que a gente descobrisse que talvez aquela pessoa não é um inimigo, não é um adversário, é uma pessoa tão confundida quanto eu mesmo, ou quanto milhões de outras pessoas do mundo, que precisa de amor, de perdão, de compreensão. E muitas vezes a gente supervaloriza as situações que nós vivemos. Acha que aquilo é tudo de maior que existe no mundo, e não é. É algo muito pequeno, é algo muito secundário. Então, antes de pedir para Deus qualquer coisa, nós temos que pensar como pedir a Ele. E aí nós podemos pedir, porque foi Jesus mesmo que disse que tudo que nós pedíssemos em oração, Deus nos daria. E é verdade, gente. Tudo que nós pedirmos e que for bom para nós, Deus vai nos dar. Ah, mas Ele ainda não me deu o carro, não me deu a casa, não me deu os 6 números da Mega Sena. É porque talvez isso não é bom ainda para você. Talvez seja no futuro, mas no momento, o que Ele não te deu ainda é porque não te cabe nesse momento da vida. Porque talvez falte algo a mais a ser realizado até chegar àquela situação. Por isso que antes de pedirmos qualquer coisa, nós devemos pedir aquilo que está de acordo com a ideia que nós fazemos sobre Deus. Pedir a Ele, por exemplo, que nos mostre o que podemos fazer para superar aquele problema. Como entender aquele desafio da vida? Como entender aquela situação que nos machuca, que nos fere? Isso, tenho certeza, Ele vai nos responder. Ele vai nos responder se a gente começar a se libertar de algumas coisas que nós vamos falar logo mais. Que muitas vezes nós não entendemos essa linguagem divina em nossa vida, porque a nossa mente está tão obstruída por tantas ideias, sentimentos, perturbações que nós criamos, que nós não vemos as respostas de Deus para nós. Então podemos e devemos, na solução dos nossos problemas, começar sempre com um pedido a Deus, através da oração. Senhor, o que eu preciso fazer para resolver esse problema? E aguenta, porque Ele vai te pedir provavelmente coisas que você não vai querer mudar. Porque na maior parte das vezes os problemas, eles vêm para nos mudar, para nos modificar. E é o que nós não queremos, é o que nós não desejamos. Por isso que nós não entendemos o que a vida nos pede muitas vezes, ou não entendemos as respostas que Deus nos dá, porque é exatamente o que a gente não quer. Porque Deus, Ele não está para nos atender, Ele não existe para que nós usemos Ele como um dispensador de benefícios. Nós tivemos essa ideia ilusória há milhares de anos atrás, quando nós começamos a desenvolver o pensamento religioso, mal saídos da condição animal, quando nós achávamos que as divindades eram seres que ofereciam o alimento, a primavera, o verão, cheio de frutos para que nos alimentássemos, cheios de caça para que tivéssemos a carne. Isso é de um início do nosso desenvolvimento do pensamento religioso. Essa ideia que nós temos de que Deus está para nos oferecer coisas que sempre nos contente instantaneamente, que atenda aos nossos instintos. Aprendemos com os benfeitores espirituais que a nossa existência é muito maior do que suprir necessidades imediatas. Nós estamos num processo de elaboração profundo, de algo que ainda não somos. Nós ainda não atingimos tudo aquilo para o qual nós iniciamos a nossa existência. Nós somos crianças espirituais. E cada desafio, cada problema enfrentado no mundo é lição, é didática divina para nos fazer mais fortes. E a gente percebe isso. Todas as qualidades boas que nós temos desenvolvidas nesta vida, ela decorre do nosso esforço. Todas as coisas difíceis que nós enfrentamos no passado, hoje a gente olha, recapitula a vida e pensa, puxa, naquela época que passava por isso, olha, isso hoje eu tiro de letra. Essa força que você sente hoje, que você tem para resolver qualquer coisa do passado, é porque você passou pelo desafio. Então nós temos que passar a encarar os desafios de uma forma diferente. Ao invés de dizer, Deus, tira do meu caminho, não. Deus, me leva nesse caminho, porque eu quero aprender com essa experiência. O que eu devo desenvolver em mim nessa experiência? E tenho certeza, nós seremos mais fortes a cada luta vencida. Porque é assim que tem sido nesses milhares de anos que nós estamos em evolução no planeta. Tudo que nós somos, tudo de bom que nós temos é resultado dos desafios que nós enfrentamos. Por isso que talvez seria desejável mudarmos os nomes de problema, dificuldade para desafio, lição, oportunidade de crescimento. Tem esforço? Tem. Mas nós somos mais fortes à medida que exercitamos e que vencemos esse esforço. Pedimos a Deus o auxílio, então, para vencermos as nossas provas e não para que elas sumam do nosso caminho. A oração é um mecanismo importante também para nós reconhecermos as nossas necessidades. A oração é aquele diálogo com Deus íntimo, apenas nós e o Criador. Às vezes nosso Espírito Protetor também ouve, mas ele não interfere muito. Ele aguarda o que virá para que ele haja em nosso favor. Mas podemos pensar que a oração é esse diálogo íntimo e que nós podemos e devemos expor a Deus aquelas fraquezas que nós não temos coragem de contar, nem para nossa mãe, nem para a pessoa que nos ama mais, nem para ninguém. Aquilo que nós somos e sentimos fracos, incapazes, imperfeitos, aquilo que nós ainda temos vergonha. É um momento importante quando a gente toma consciência do que nós somos, de quem nós somos, dos sentimentos que nós temos. Naquele momento, nós passamos a reelaborar a nossa compreensão sobre a vida. E é um momento que nós podemos começar a libertar do orgulho, da vaidade, de nos acharmos superiores às outras pessoas. É um momento que nós devemos reconhecer a nossa fraqueza, porque é nesse momento que nós nos tornamos fortes. Porque sabendo os nossos pontos fracos, e elevando a Deus a nossa súplica para que a gente vença esse ponto fraco, nós estamos pedindo aquilo que Ele vai responder realmente. É aquilo que realmente importa. É nós realmente mudarmos a nossa compreensão sobre nós mesmos, deixando de lado a ideia de que nós somos seres superiores, somos seres que merecemos mais do que os outros, somos seres que precisamos ser mais atendidos do que os outros. É nesse momento que nós vamos nos tornando capazes de iniciar uma comunicação com Deus. É quando nós nos colocamos de uma forma humilde, que muitos entenderam isso na história das religiões. Profetas, depois sacerdotes, quando oravam, se punham de uma forma em que eles se entregavam ali e até usaram mais tarde rituais para demonstrar esse despojamento dessa vaidade toda. Mas nós não precisamos fazer nada exterior. Não preciso cobrir a cabeça com cinza, não preciso fazer nada aparente. Tem que ser algo interno. Eu me sentir realmente pequeno junto ao meu Criador. E aguardar que Ele me mostre como me tornar mais forte. É isso que nós precisamos, então, nesses momentos de oração. E algo importante, que muitas vezes a gente não pensa na solução dos nossos problemas, e nós só vamos guardando entre nós. Muitas vezes Deus fala pela boca das outras pessoas. Ele age por outros meios que nós não somos capazes de sozinhos acessar. Por isso que nós precisamos compartilhar com pessoas que possam realmente nos ajudar a solução dos nossos problemas. Buscar a orientação, por exemplo, na casa espírita, seja atendimento fraterno, seja o atendimento espiritual, qualquer nome que se dê, mas buscar uma orientação para aquele problema. Muitas vezes é algo tão profundo que nós precisamos da ajuda de uma terapia realmente. Tem pessoas que têm rejeição a pensar em procurar um psicólogo, porque acham que o psicólogo trata de doido, de louco, e não é isso. Na verdade, são profissionais preparados que podem nos ajudar a superar inúmeros dos nossos problemas. Então nós temos que buscar e compartilhar com pessoas que possam nos ajudar a dar a solução. Porque muitas vezes o mundo, como nós o interpretamos, nos limita a capacidade de encontrar a solução. O outro, com a sua experiência, com o seu saber, com a sua condição, é capaz muitas vezes de nos dar uma saída muito mais fácil do que nós pretendemos. Por isso que se algo está nos bloqueando a vida, nos angustiando por muito tempo, já passou da hora de buscar ajuda. Já passou da hora de pedir para alguém com mais experiência, com melhores condições, que nos apoie na solução desse problema. Mas lembrando sempre que o que as pessoas são capazes de fazer por nós, assim como Deus, a espiritualidade ou qualquer outro fator externo, é sempre nos ajudar. A decisão mesmo e a solução dos nossos problemas é algo que sempre cabe a nós, sempre. Tem pessoas que acham que existem soluções mágicas. Eu vou lá no centro, eles vão dar um passe de um jeito, vai mandar eu fazer um tratamento assim e tudo vai estar resolvido. Não. Por isso que muita gente se decepciona às vezes no espiritismo. Procura outros lugares, por quê? Nós descobrimos que terão situações que nós teremos que agir para mudar o problema. O passe ajuda, o tratamento ajuda, porém, se nós não mudarmos algo em nós, aquele problema não se soluciona. Então isso é que nós não podemos nunca perder de vista. E temos que também identificar alguma lição nos problemas que nós enfrentamos. Porque assim, nós passamos por problemas porque eles nos desenvolvem, porque eles nos fazem crescer. Assim que nós aprendemos o que eles podem nos ensinar, aquela experiência não é necessária mais na vida. Assim que a gente descobre a lição que ela vem nos trazer e nós nos modificamos, aquilo não é mais necessário, aquilo muda. Veja como a nossa vida ao longo dos anos ela vai se modificando. Experiências vão sendo transformadas, modificadas, substituídas. Por quê? O que nós aprendemos ficou em nós. Já sabemos vencer aquele empecilho, aquela dificuldade. Já não passamos mais por aquilo. Não volta mais. Mas sempre que nós percebemos que estamos repetindo experiências, é porque nós não aprendemos a lição aí. Tem pessoas, por exemplo, que têm problemas de relacionamento muito grande. Não se dá bem em casa, no lar dos pais, depois no trabalho não se dá bem com as pessoas do trabalho, depois forma o seu lar, não se dá bem com as pessoas do lar, e diz, o mundo todo só tem gente complicada. Esquece-se essa pessoa, que ela talvez seja uma pessoa complicada. Veja, se nós estamos em atrito com as pessoas em todos os lugares onde nós estamos passando, é um problema que nós precisamos identificar em nós. Por isso que tem coisas que às vezes parecem fazer pensar que a vida está amarrada em torno daquele tipo de problema. Nós ficamos repetindo experiência anos após anos, porque nós não descobrimos o que em nós provoca aquilo. Quer ver um exemplo? Dificuldade financeira. Tem pessoas que passam anos vivendo só com problemas de dinheiro. Tem todo um contexto social, econômico que interfere. Mas no fundo, a causa dos problemas materiais que nós temos somos nós. Porque nós não conseguimos viver dentro daquele padrão de vida que nós temos. São as pessoas que se endividam continuamente. O problema está nela. Ela não reconheceu aquilo que cabe a ela nessa vida, a cuidar de si mesma. Às vezes viver mais humildemente, sem querer ostentar aquilo que ela não é, sem embarcar nessa tendência que há muitas vezes de seguir modismo. Isso é importante. Se nós queremos ter mais resultados da vida, nós precisamos nos ajustar à vida material como nós temos. Nós podemos sonhar com coisas a mais, mas primeiro nós precisamos ganhar para depois gastar, e não o contrário, como nós fazemos muitas vezes. Percebe que essa pessoa que vive nesse processo continuamente, indefinidamente, é porque ela não tomou soluções como ela deveria. Ela precisaria ter feito algo além do que simplesmente, por exemplo, parar de gastar. Ela precisa reconhecer nela por que ela gasta mais do que ela ganha. O que a leva a isso? A querer algo que ela sabe que não é compatível para a vida dela. Muitas pessoas fazem isso porque querem compensar as carências emocionais que elas trazem. Por exemplo, há pais e mães que agem assim no lar. Dizem assim: eu me mato para dar tudo para o meu filho porque eu tive. Vou lá e me endivido mesmo, compro tênis de R$1.000 e pago em 15 vezes. É um pensamento completamente errado esse. O fato de nós não termos tido algo não significa que hoje a gente seja obrigado a proporcionar aquilo para os filhos. Eles precisam do nosso exemplo de pessoas equilibradas que vivem como podem. Isso os filhos precisam. Percebe que muitas vezes nós agimos por fatores emocionais muito profundos, que vem da sensação que nós temos desde a nossa infância de abandono, de esquecimento. Por isso que é importante se conhecer. Por isso é importante a gente refletir: por que eu faço a mesma coisa que sempre me traz os mesmos problemas? Por que que eu estou repetindo as mesmas experiências sempre? E isso a gente pode estar sempre pensando. Problema que sempre se repete, sempre vem, todo mês ou a cada período do ano vem aquelas mesmas confusões na vida sempre. Por que isso acontece? Precisamos identificar o que em nós está desencadeando aquilo, porque aí nós vamos encontrar a solução. Por isso que pensar, refletir sobre os problemas, ele é tão importante. E descobrir o que nós temos que aprender finalmente. Tem gente que precisa, por exemplo, para evitar as discussões em família, que muitas vezes são recorrentes, precisa aprender a ficar calado. Porque o outro fala uma coisa infeliz: ah, mas eu não vou deixar barato com aquela cunhada, eu vou dar um troco nela, vou responder do jeito que ela me falou. Gente, está errado isso. Se ela é tão perturbada e infeliz para falar assim, não vamos fazer como ela. Vamos ignorar a cunhada a bem do irmão ou da irmã que a gente gosta tanto. Vamos deixar de lado aquela coisa infeliz dela. O problema é que a gente não quer abrir mão do quê? Das nossas noções do que é o certo. Nós temos na nossa cabeça isso, de que toda ofensa tem que ter uma resposta. E não. Jesus não falou para perdoar 70 vezes 7? Quantos aqui já perdoaram 70 vezes 7 na vida de alguém? Não, a gente não perdoa nenhuma. O que a gente tem que fazer é isso. É não levar em conta tanta coisa que as pessoas fazem e ficar calado. Percebe como muita discussão desaparece? Como muito conflito deixa de existir? E não quer dizer, muitas vezes, que a gente está abrindo mão dos nossos direitos, está abrindo mão da nossa posição perante a vida. É não dar importância àquilo. As coisas são realmente importantes quando nós as consideramos. Aquilo é importante, então aquilo se tornou importante. Um comentário infeliz, alguém que vem e nos deprecia algo de nós, da nossa família, da nossa casa, pode se tornar um problema, se nós acharmos que é. Mas se eu penso, isso é uma leviandade dessa pessoa imatura, precisa viver mais para aprender mais. Pronto, não é mais problema. Só que por que que a gente não age assim? Porque tem aquele orgulho dentro de nós. achar que ninguém pode falar nada para nós e que a gente tem que responder tudo na mesma altura. E aí a gente cria mais problema para vida. Depois fica lá pedindo: Deus, afasta essa pessoa do meu caminho. Se a gente pudesse ouvir palavras, Deus ia falar: fica quieto, filho, ignora esse irmão, ele é perturbado. Nem leve em conta, deixa para lá, isso aí é infantilidade, é um espírito infantil ainda. Ele não aprendeu o que realmente é importante na vida. Então, nós queremos, muitas vezes, a solução dos problemas, e às vezes elas são até bem simples. Só não são, na prática, simples, por quê? Porque tem muita coisa em nós que nós ainda achamos que faz parte de algo que temos que ser, temos que fazer e não é. Por isso que os espíritos combateram tanto o orgulho, tanto, dizendo que ele é a pior chaga da humanidade. Porque é o orgulho que nos leva a entrar em discussões, em revides, em vingança, em falar do outro, em reclamar de tudo, em querer ser além do que nós podemos ser. E tudo isso cria um monte de distúrbios. Então, se nos libertarmos do orgulho, nós vamos vencer isso. E aqui a questão de se conhecer é importante. Porque à medida que nós vamos percebendo, a pessoa que eu rejeito, ela tem muitas coisas ruins como eu tenho. Eu quero ser aceito como eu sou, então eu vou aceitar o outro. Por isso que o autoconhecimento ele é tão importante na solução dos conflitos da vida, na solução dos problemas. Porque ele vai nos ajudando a viver mais tranquilos, sem tanto embates, sem tantos conflitos, sem tantas confusões. E nessa serenidade, a nossa mente fica saudável, fica íntegra. E nós captamos as influências benéficas que nos ajudam a solucionar. Nós temos que fugir de muitas dessas confusões que nós mesmos criamos aqui no mundo por causa do nosso orgulho, da nossa vaidade, dessa ideia que nós temos que estar sempre batendo e respondendo prontamente tudo que nos falam. Porque na maioria das vezes as pessoas falam até sem sentirem aquilo que estão falando. Falam porque são levianas, imperfeitas, porque ainda não aprenderam o que podiam com a vida. Se nós não dermos tanta consideração a isso tudo, as coisas passam sem maiores problemas. Nós tínhamos um monte de coisa para falar aqui, mas vamos pular aqui algumas partes para a gente finalizar aqui a nossa... para a gente finalizar a nossa apresentação. Então já vimos como conhecer a si mesmo é extremamente importante na solução dos nossos problemas. Temos que tomar o cuidado com o orgulho e a prepotência, porque é ele que nos leva muitas vezes a cometer grandes erros que criam mais problemas. A maior parte das dificuldades que nós temos na vida não são coisas que vêm do passado, viu gente? Não são. Não é coisas que estão ligadas a outras vidas. É dessa mesmo, tá? É a gente que age de forma imprevidente, de forma leviana, de forma orgulhosa, que nos leva a criar mais e mais problemas. Temos que levar em conta também assim, né? Temos que ter muito cuidado na compensação de perdas que nós vamos tendo ao longo da vida. Tem pessoas que, para se sentirem felizes, elas precisam estar sempre buscando algo que compense uma perda que elas já tiveram na vida. E muitos fazem isso através do consumismo, outros através da comida. Então, vai buscando algo para compensar aquela fraqueza interior que ela sente. Gente, a gente não precisa de nada material para preencher vazio nenhum dentro de nós. Você tem uma pessoa que te ama no mundo, você já tem um tesouro. E se você não tiver uma pessoa sequer te amando no mundo, lembre-se e adquira a certeza de que Deus te ama, te cuida, te vela. E não é só Ele, tem Espírito protetor, tem Espírito protetor. Nós não precisamos de nada exterior para preencher o nosso vazio. Nós precisamos é de amor. E amor a gente desenvolve dando ele. Comece a ser generoso, a ser fraterno, a ser caridoso. Quando os Espíritos insistem tanto para nós, a gente abre uma mensagem, ah, caridade de novo, não aguento mais isso. Ele não está falando que se você der uma coisa material, você vai receber uma coisa magicamente. Ele está dizendo que ao levar algum material, você leva o seu carinho e você troca com aquela pessoa afeto, amizade, carinho, e aquilo te enche. É disso que eles estão falando. Quando eu faço lá, vou lá no meu guarda-roupa, vejo aquilo que não serve mais e levo para o centro para ser distribuído, para ser compartilhado com outras pessoas, e eu faço isso com aquele sentimento, pensando que vai beneficiar outras pessoas, é esse sentimento que vai me preencher. Mas não pode ser só isso. É eu vir para casa espírita, me confraternizar com as pessoas, criar ali um grupo de amigos, vir um pouquinho mais cedo para tomar junto um café, para conversar um pouco, procurar estabelecer vínculos. É isso que vai preenchendo o nosso vazio. É o amor, é o afeto, a alegria da fraternidade é que nos preenche. E nada material preenche o ser humano, nada. Porque nós somos seres espirituais. Só coisas espirituais nos preenchem. E aí, para nós encerrarmos, vamos lembrar aqui da história de Zaqueu. Zaqueu era aquela pessoa muito rica, que o Evangelho nos conta, um chefe de cobradores de impostos, que ao contato das lições de Jesus, ele se modificou numa noite. Ouviu as lições que Jesus estava transmitindo na casa dele ali naquela noite. Jesus tinha visto Zaqueu na árvore e falou: Zaqueu, desce daí que eu preciso passar na sua casa essa noite. E aí Jesus começou a ensinar, e Zaqueu, maravilhado com aqueles ensinamentos, ele se dispôs a fazer algo diferente na vida dele. Ele tinha se conscientizado de que se ele tinha enriquecido e lesado alguém, ele tinha que reparar. E aí que ele disse para Jesus: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres, porque ele constatou que tinha coisas que ele não precisava mais na vida. E aí ele abriu mão daquilo que não era mais necessário. Percebe por que a vida dele mudou tanto? Mais tarde, ele vai ser o apóstolo Matias, aquele que substitui Judas no grupo dos 12. Ele vai ser conhecido como Matias. Por que ele mudou tanto a vida dele? Porque ele tomou uma decisão. Ao contato com ideias novas, ele resolveu fazer algo que para ele foi dar metade dos bens. Para nós talvez seja outra coisa, mas para mudar a nossa vida e se libertar de tantos problemas, tantas dificuldades, talvez nós tenhamos que fazer algo tão marcante quanto o Zaqueu fez. Para ele foi se desprender dos bens materiais. Para nós talvez seja se desprender dessa posição que nós temos de embate permanente com as pessoas, ou nos despojarmos do orgulho, ou abandonar um vício, um comportamento, uma atitude que nós percebemos que é algo que está impactando a nossa vida. Para ter uma mudança efetiva na vida, muitas vezes a gente tem que abandonar algo. Não existe renovação fazendo tudo igual como sempre fizemos. Não tem como. Não tem como eu ter uma nova vida se eu continuar fazendo sempre as mesmas coisas. Eu tenho que mudar algo nessa vida. Então eu tenho que me desprender de algo. O que é, cada um vai ter que descobrir por si mesmo. Tem que abrir mão realmente daquilo e colocar algo como prioritário na sua existência. E aí nos cabe lembrar essa frase de Chico, maravilhosa, e que traduz essa ideia. Olha, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um de nós pode começar hoje a fazer um novo fim. Nós podemos ter uma vida diferente a partir de agora. Depende do quanto nós queremos nos despojar daquilo que até hoje vem nos criando embaraço, vem nos causando empecilhos, bloqueios, e nós podemos fazer a nossa vida nova. Só que cada um tem que descobrir por si o que é o seu grande peso na vida, que é o que está impedindo avançar, que é o que impede encontrar uma vida mais feliz, mais plena. Podemos pedir a Deus que nos mostre: Senhor, o que eu devo abrir mão da minha vida que está me causando impedimento? Tenho certeza, se for muito sincero, de coração, e houver disposição de abrir mão disso, Deus vai te responder. Mas você não precisa ficar pedindo muito, não, viu? Porque para Deus basta pedir uma vez. Você não precisa ter dúvida, no momento certo vem a resposta. Quando a gente fica pedindo a Deus muitas vezes a mesma coisa, é sinal de insegurança nossa. É sinal que a gente não está confiando muito. E quando eu não confio muito, o meu pensamento, ele é muito confuso, ele é muito limitado, ele é muito bloqueado. Quando eu confio mesmo, eu peço uma vez e tenho certeza, no momento certo Deus vai me responder. O que eu posso pedir para Deus todo dia? Paciência até chegar o dia daquilo que eu quero. Mas, gente, não precisamos ficar todo dia falando as mesmas coisas. Deus já sabe. O que nós precisamos ter é confiança. E fazer a nossa parte, o nosso trabalho, o nosso dever, e as respostas virão. Então, que Jesus nos abençoe a todos. Eu espero que essas palavras todas tenham sido úteis em algum momento. E que nós possamos aí encontrar sempre o auxílio espiritual para superar as nossas dificuldades.